Ria. Botapa ingresso na perna do vento da 1-0, telefotão. Voo número 06 no solo aos 1-9, direita na minha escuta, prossegue via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, esquina, na sua escuta, voo número 06, já listou. Alfa Tower, good evening, go 1896. 52, voo e direto Maceió. Direto Maceió, 3152, obrigado. Clear to land runway 10, the wind is 050 degrees, 07 knots, go 1895, class correction, 1896. Clear to land runway 10, go 1896. Charlie Alphatango retorna para a Bata? Afirmativa. Tem condições da presente a Pro A direta cabeceira 17? Afirmo. Autorizado, reporta 2 milhas fora o Charlie Alphatango. Reportará 2 milhas fora, tá? Adoro, o voo 1714, muito boa noite, informação eco. Autorização Aracaju. Aracaju 230 já aprovado, número 1 para cópia, prepara Puca aguardando o gol no 714. Ok, aguardando, 230 autorizado, aguardando, gol no 714. Zona 52, chame centro, Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 2685.2543, 152, obrigado. On the ground at 22, turn right, maintain this frequency, taxi via Alpha and come back approaching taxiway Juliet. Ok, runway vacated via Alpha, you call for Juliet, go 1896. Alfa Romeo, telefone Tango, 12 milhas fora. Charlie Alfa Tango avistado, autorizado pouso direto na Bata, o vento 040 graus com 5 nós, reporta no solo controlado. Reportará no solo controlado da Bata, Tango. No 714, cópia. Prossegue no 714. Aracaju, nível 230, decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, Jamo, após direto Aracaju, o controle Salvador 1208, aciona 5072. Seguinte, no 714, está autorizado Salvador Aracaju 230, decolagão no zero, Puca, Jamo, Aracaju, curva à esquerda. 1208, controle, 5072 no transponder. Cotejamento correto, portão 8, chama pronto, gol no 714. Chamará pronto no 714. Salvador, muito boa noite, gol no 805, solicitou. autorização Natal, nível 370. Confirme. É o voo 1805 solicitando autorização para Natal, nível 370. 370, Natal autorizado via UP Zulu 10. Decolagem da 10, primeira curva à esquerda no perfil da subida Puca, transição Zipar. Controle Salvador 1208 com 5073 no transponder, gol no 805. Natal autorizado 370, decolada 10, curva à esquerda, Puca, Zipar, UP Zulu 10, 208 é o controle, assina 5073, gol no 805. Correto, portão 01 no chama pronto, gol no 805. 805. 1-8-9-0-6, taxi via Alpha and Juliet, gate 06. Ok, clear, continue taxi via Alpha and Juliet, until position 06, go 1-8-9-0-6. Boa noite, voo 994, seguinte informação, eco. Por sua direção para Maceió? Afirmo, Maceió autorizado, gol no 994, nível 350, via Upper Whisky 58 até Orágua, após direto, decolagem da 10, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Aru, o controle Salvador em 120, decimal 8, e o transponder 5102, aguarda para o cotejamento, gol no 994. O Charlie Alfa Tango no solo aos 26, frequência livre no corte, uma boa noite. 40062, Azul 4062, boa noite. Tráfego avistado, já baixado e travado? Confirme. Ainda não. Reporta embaixo travado, Azul 4062. Reportarei, Azul 4062. 1994, coteja. Autorizado Maceió, nível 350, Upper Whisky 58, até Orágua, após direto. Recola a pressão no zero com a esquerda, sai da Puca, transição Aru. Controle 208, acena 5102, gol 994, gate 03. Cotejamento correto, chama pronto para pushback acionamento, gol no 994. Gol 994, obrigado. Baixou e travou, Azul 4062. Ciente Azul 4062, livre pouso, pistão no zero, vento 050 graus com 04 nós. Livre pouso para Azul 4062. Argentina 1915, gate 10, request pushback and stada. Argentina 1915, cleared pushback and start, come back ready for taxi. Call you for taxi, Argentina 1915. Charlie Alfa Tango ainda não escuta? Eu fizeram um novo direto, tá? Charlie Alfa Tango na escuta da torre. Azul 4062 no solo aos 29, libera a direita na minha escuta, prossegue via Alfa e reporta para ingresso, tá com o seu Juliette. Play for Taxi Argentina 1915. Argentina 1915, stand by. Stand by, 1-5. Azul 4062, Juliette, Pátio 3, remota 05. Argentina 1915, taxi via Main Apron, taxiway India, on hold point runway 10, call tower 118.95, the QNH 1011. taxi via Apron, India. Hold short runway 10 on frequency 118.9905. Argentina 19015. Confirma a velocidade máxima da Lipo 01. Lipo 01 se possível, mantém a high speed até mais próxima de Tuna. Tower, Argentina 19015, good evening. Holding point, runway 10. Argentina 19015, cleared for lineup and takeoff, runway 10. The wind is 060 degrees, 05 knots. Lineup and takeoff, Argentina 19015, runway 10. Bravo, Alfa Tango, boa noite, BH, uma centena, confirme o pátio e a pista que decola. Tina 1915 Airborne at 41. Call now Salvador Departure 120.8. Have a nice trip, sir. 120.8, bye, thank you. Departure Argentina 19015, good evening, crossing 2000 to flight level 380. Argentina 19015, radar contact on departure, climbing to level 380, upward departure. Flying to flight level 380, Argentina 19015, outdoors departure. Eita, realiza perfil da subida coral, a frequência do controle 1208, aciona 5106. Confirmando a rota após coral Dendê e aí sim Aruba, ok? Confirme o plano B. Chame a torre agora 1895 para acionamento e táxi. O ajuste no 011. Bravo, Alfa Tango. Patango, boa noite, livre acionamento no pátio 5, chama pronto para o táxi. Bom, 7-4, 08, pushback acionamento. Autorizado, pushback acionar, chama pronto para o táxi, gol no 7-4. Vai estar lá no 7-4. Vida plano 60, desça para 2 mil pés, autorizado sinal em LSX3. Vida plano 60, desça vai descer, autorizado, porta estabilizado para 3-9. O zero um está estabilizado, localizador. Sim, está estabilizado, localizador. E o zero um, chame torre, 1-8-9-5. Any chance to fly direct and left position, Argentina 19015? 19015, please fly direct left. Direct left, Argentina 19015. O tráfego do PSED está passando marcador externo com 130 de ground speed. Agora vai apurar o vento, está com 30 nós. Sim. 1-0, já avistado, check trem. Baixa travado. Ciente Olimpo 01, autorizado pouso, pistão no 0, vento 080 graus com 07 nós. 3891, complete aproximação, chame torre 198.95. Salvador, boa, tá 3891 estabilizado, visual 40, 4.000. Tá 3891, boa noite, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Não é escuta. Contact Recife Center 128.8, if unable 125.1. Eight decimal eight, 125.1, Argentina 1915. Utilizado, reporta no ponto de espera da Papá, Brava Alfa Tango. Olimpo 01, no solo aos 48, libera a direita na minha escuta, prossegue via Alfa e reporta na Delta para o cruzamento. Para o puxo, voo 1805. Guardando. Solo, voo 1794 para o táxi. Nós temos 166 a bordo, 1h53, alterna Recife. Botão 3891, livre pouso, pista 10, o vento 080 graus, com 08 nós. Livre pouso 10, 891. Gol 1714, autorizado táxi, via Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, chama pronto para decolagem, o ajuste 1011. Pátio 1 no Índia, depois estará pronto no ponto de espera, gol 1714. Oi, boa, gol 1896, informação eco. 896, João Pessoa no 37, aguarda cópia, portão 612. Saída, pô, Caracaju? Ah, firmo. Obrigado. Salvador, voo 606, informação. Número 2 para cópia, Campina Grande, no 390, aguardando, portão 05. Aguardo, voo 805 na escuta. 805. Após a passagem do Boeing da companhia retaguarda, iniciando 01 no chamataxi. Após a passagem do colega da Gol, inicia 805. Olimpo 01, autorizado cruzamento da 1028, via táxi e hotel até o pátio militar, frequência livre no corte, boa noite. Portão 3891, no solo a 51, no direita, na minha escuta, prossegue via Alfa e reporta para ingresso, táxi e Juliette. Alfa, na sua escuta, reportar para ingresso, Juliette, portão 3891. Finalizado ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceiro no 7, Bravo Alfa Tango. Chegou no 7, no 4, está pronto no ponto de espera. Gol no 7 no 4, autorizado a alinhar e decolar da 1-0, o vento 070 graus com 08 nós. Alinha e decola, gol no 7 no 4. Torre, gol 994, gate 03, puxa pé do estacionamento. Ciente, é o número 2 no setor, vai aguardar para o puxo, gol no 994. Aguardando, 994. Não mantém a posição antes da Juliette, aguardando para ingresso. Mantém a posição antes da Juliette, então 3891. Cristiano, gol na 7 no 4. Quente. Tem autorização do gol no 896? Só mais um minuto. O gol no 7 no 4, decola 5-3, controle 1-2-0-8, bom voo. 208, bom trabalho, 7-1-4. A livre é decolagem da 1-7, o vento 070 graus com 9 nós, Bravo Alfa Tango. Gol no 896, João Pessoa, nível 370, Upper Whisk 58 até Recife, após direto. Decolagem da 1-0, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Aru. O controle Salvador 1-208, 5-1-04 no transponder. Decolagem 370, conforme Upper Whisk 58 até Recife, após João Pessoa, decola 1-0, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. 208, 5-1-04, gol no 896, puxa pega estacionamento, ponte 6. Gente, o gol no 896, aguarde para o push. Aguardando. Para o Tango no 805, tem 132 a bordo, 2 horas e 40, alternando Maceió. Autorizado direita, via Índia, ponto de espera da 1-0, chama pronto, ajuste 1-0 no 1, no gol no 805. 1-0 no 1, autorizado via Índia, no ponto de espera chama, reporta pronto, gol no 805. Bravo Alfa Tango, decola 5-4, controle 1-2-0-8, bom voo. Chama 208, Bravo Alfa Tango, boa. 3891, ingressa Juliette, portão 02, tentando ao táxi da aeronave da Gol. Juliette para o 02, tentando ao táxi da Gol, tá 3891. Voo no 994, na escuta. Consigo 994. Após o parqueamento de um Airbus da TAM, à sua direita no portão 02, autorizado iniciando 3 e chama táxi. Após o parqueamento do táxi 02, está livre para o estacionamento com 994. Gol no 805, não pode esperar pronto. Gol no 805, autorizado alinhar e decolar da 1-0, o vento 070 graus com 8 nós. Além de decolar na 1-0, gol no 805. Gol 1896, só mais um minuto para o puxo. 606, Bronze Quarter. Campina Grande, o nível 390, Upper Zulu 10, Neuma, após direto. Pistão no zero, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar. Controle Salvador 1208 e 5105 no transfundo. Meio autorizado, 390, Campina Grande, Upper Zulu 10, Neuma, pista 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar. Controle 08, transponder 5101, confia? 5105. 5105, gol 606. Chama pronto, no portão 05, gol no 606. Chama de pronto. Autorizada a chegada a mar e desça até 2 mil pés, QNH 10 no 1, reporte brisado no localizador. Boa noite, gol 1805, passando 2000, sai da PUCA. Boa noite, 05, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370, sai da PUCA. 370 na PUCA, quando possível solicita Zipar. Presente PUCA, 1805. PUCA, da presente, 805. Salvador, boa noite, aporto com o Zero 24, André 811, informação de Echo, request de Zero 24, faz lá a volta do Zero. Roger, Portugal 024, stand by your 8C clearance to Lisboa. Stand by, aporto com o Zero 24. Gol no 704, chame centro, Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 2685, 12545, bom trabalho, gol no 704. Comente. Poderia confirmar somente o PLB? Gente, gol 896, autorizado táxi, via Pátio 1, no Índia. Segue o Boeing da companhia no través do portão 04, como número 2. No ponto de espera da 10, chama pronto para decolagem. O ajuste 10, 11. Teve táxi, pode esperar no 896, vai chamar, ó. Para o táxi, gol 1994, autonomia 0215, alterna Salvador com o PAB 1950. Autorizado direita via Índia, no ponto de espera da 10, chama pronto, o ajuste 10 no 1, o gol 1994. Direita Índia, ponto de espera, pista 10, reporta pronto com 10, 1-1, gol 994. 0, pistão 0, pronto, gol 1994. Gol 1994, a linha decola pistão no 0, vento 070 graus, 079. A linha decola pistão no 0, gol 1994. Gonçalo, gol 606, prospecto no 695. No 606, está livre, pode para táxi. Livre, boa tarde, Gonçalo. Pois espera, pronto, gol no 896. Boa noite, 96, faz a rolagem no bug da companhia Lima, tá aí? Faz a rolagem ali, mantém, boa noite, 96. Portugal 024, ready to copy. Portugal 024, clear to Lisboa, flight level 370 via Uniform Whisk 50 until Mossoró. After Upper November 866 until Magno. After Acordio flight plan route. Departure from runway 10 after left turn. Momo departure and the gear beach transition. Salvador departure frequency 120.8. Skok 5107. Air Portugal 024. Portugal 024, clear to Lisboa, flight level 370. Para Whisky 50, Mossoró, November 866, then Magno, flight plan route. For departure runway 10, by the left, Momo departure, gear beach transition. Departure 120.8 and call 5107. Alterno no 25.45. 25.45, obrigado. Porra. One ready, 108.95, Portugal 024. Muito obrigado. É Salvador, é Portugal 024? Go ahead. Our flight plan is via Zipar, Portugal 024. Ok, Portugal 024, I will check with Recife Century. Stand by 1 minute, please. Stand by, Portugal 024, thank you. Controle 1208, gol 994. 1208, gol 994. Controle Salvador, bom dia, boa noite, gol 994, decolou o perfil da PUCA, cruza 1.700 pés, boa noite. Bono 994, contato radar, decolagem, suba para nível de voo 350, saída da PUCA. 350 na PUCA, gol 994. Você pode vir e vou encorar o Bravo Fatão. Taxi via Pátio Principal Índia, no ponto de espera, reporta pronto para decolagem. Taxi Pátio Índia, ponto de espera, reporta na frequência do voo. Hotel 024 ground. Go ahead, Airport 024. Ready to copy your new route? That's right, Airport 024, go ahead. Okay, maintain the flight level 370. Now via Upper Zulu 10 until Natal, after Upper November 873 until Intol, after acquire your flight plan route, take off from runway 10, after left turn, the departure will be Puka and Zipar transition. Maintain the frequency of control and squawk 5107. Okay, Postco 024, clear to squawk level 372, Upper Zulu 10. Then Natal, Western Weber 873, Park Plan Route 2010. Then by the left, Puka departure, the position is E-bar, and 45107. 06, próxima esfera da 10, está pronta a decolar. Boa noite, 96, contato radar de decolagem, suba para nível de voo 370, seria Puka. Pronto. Mais um minuto para sua decolagem. Vermelho, livre decolagem, pistão no 0, vento 070 graus, 079. Livre decolagem, com reserva. Estabilizado no lock, o TAN 3170. TAN 3170, chame torre, 1 noite, décima 95. 18, décima 95, TAN 3170. Salvador, muito boa noite, o TAN 3170. TAN 3170, boa noite, continua a aproximação, reporte baixado travado. Baixado e travado, TAN 3170. TAN 3170, mandando pista livre, vento 070 graus, 069. Mandando pista livre, o TAN 3170. Zero livre pouso, pistão no zero, vento 080 graus, 0-. Livre pouso, TAN 3170. Uno 606, decola 212, controle 120, decimal 8. 08, boa noite. Boa noite, bom 606, passa para 500. Uno 606, contemplada na decolagem, suba para nível de voo 390, sai da PUCA. 390, sai da PUCA, bom 606. No 896, semicentro Recife, frequência no 26, decimal 85, alterna no 25, decimal 45. 2085, 2545, boa. Tapa Romeu Brava Fatão, 6 milhas para Coral, serviço radar terminado, mantenha nível de voo no 00 e chame o controle Léos, frequência 120, decimal 1. Solos 15, autorizado táxi à direita, via Alfa Juliette para o gate 10. Alfa Juliette, gate 10, TAN 3170. 1606, chame Centro Recife, frequência 1.2000, decimal 85, alterna 1.25, decimal 45. 2.085, 2.545, boa noite, 1606. Boa noite. Recife 5556, autorizada a chegada a Mali, dessa via para 2000 pés, QNH no 091. 091, confirmando. 2000 pés.